Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o meu co-host, Gabriel Leal. Boa noite a todos. Bom, estamos recebendo duas pessoas muito bacanas. Primeiramente, estamos recebendo a Cláudia. Olá, boa noite. E também estamos recebendo o Manuel. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bom, eu vou começar com você, Manuel. Eu queria que você falasse um pouco da sua história com a música. Minha história com a música. Então é o seguinte, eu sou do violão, né? Gosto muito de violão. Em outros instrumentos eu faço um pouquinho de barulho, mas nem dá para ficar falando, porque é só ruído mesmo. Eu, quando tinha 5 anos de idade, eu comecei a brincar de inventar música, rapaz. E os instrumentos eram as formas redondas que minha mãe tinha, a forma de fazer bolo. Eu não sei quantas, mas devo ter amassado algumas. E batucando, e cantando, e não sei o quê. Mas desde pequeno eu já tinha, assim, uma forte tendência a querer me aproximar do violão. Uma história interessante, viu? Minha família tinha lá uma família próxima, vizinha, né? E um amigo deles tocava violão. E eu tinha uma vontade muito grande de ver, de sentir, né? No caso, o violão dele. Mas ele dizia que o violão era só para ver com os olhos, não para colocar a mão. E como meus olhos não funcionam, eu ficava numa situação bem estranha, porque eu não conseguia colocar a mão porque ele não deixava e não conseguia ver com os olhos porque eu não podia mesmo. E foi assim, uma vez eu consegui colocar a mão em cima das cordas. Foi uma sensação estranha porque a minha mão era pequenininha e as cordas do violão, assim, eu tive a impressão que era um negócio gigantesco, assim, nossa, que legal e tal. Aí só aos 8 anos de idade, ou não, bem mais tarde, hein, só talvez lá com uns 11, 12 anos de idade, eu acabei ganhando um violão. Eu estudei num colégio de cegos, o Instituto de Cegos Padre Chico, em São Paulo, capital. E devo a esse pessoal aí muito do que eu sou, não só em termos de música, mas em todos os aspectos, não é? E aí eu tive o privilégio de me envolver mais com a música, não só com o violão, mas eu... Nossa, é muita coisa. Eu participei de bandinha infantil, depois eu participei da banda mesmo. Eles tinham uma banda muito boa lá. Toquei violão, aprendi a tocar violão, né? Cantei num coral que eles tinham, cantei num conjunto infantil. Ah, eu usei e abusei das possibilidades que eu tinha na época, as oportunidades. E foi isso, eu fui me desenvolvendo tal, gosto muito de música. Com uns 13 anos, mais ou menos, eu comecei a... Eu deixei de inventar música, passei a compor. E foi... É uma história bacana aí, que começou desse jeito e não acabou nunca mais, não acabou ainda, né? Que bacana, Manuel, muito interessante. E, bom, é bacana essa história, né, com a música. E como é que foi essa que você comentou, essa sensação de que... Como é que foi essa primeira sensação de você encostar, assim, você encostou nas cordas, assim, do violão? Como é que foi essa sensação pra você? Então, porque é o seguinte, eu não sei se alguém de vocês toca alguma coisa, mas eu vou dar um exemplo aqui pra deixar clara a situação. A gente que gosta de violão, é um instrumento bojudo, né? Aquele instrumento meio gordo, assim, mesmo quando ele não é tão gordo, ele é mais gordinho do que uma guitarra, por exemplo. E aí, quando você fica brincando de tocar guitarra, brincando, tal, tocando guitarra ali, ou se aventurando, na hora que você pega o violão, ele parece um monstro, né? Assim, você tem aquela sensação de que ele é mais gordo do que o normal, assim, mais robusto do que o corriqueiro. Então, isso foi o que aconteceu comigo. Eu tinha um violão de brinquedo, aquele violão para criança mesmo, só com 4 cordinhas e tal. Nem sei se o nome daquilo é violão mesmo, mas diziam para mim que era violão. Enfim, com 4 cordas, certamente não era violão, podia ser um cavaquinho, alguma coisa assim. E aí, quando eu coloquei a mão no instrumento dele, era um violão para gente adulta, né? Então eu com 5 anos ali, ou 6 ou 7, não sei, eu coloquei a mão assim, eu tive a impressão daquela coisa muito mágica, muito fantástica. Mas foi só por não ter nunca tido contato com um instrumento de verdade, né? É, que bacana. Então desde o caso quando você tocou ali o violão, realmente você sentiu uma coisa assim que era um, digamos, um chamado, né? Que futuro, talvez ali você seria um grande músico e você caso se tornou esse grande músico, né? Muito bacana. Bom, Gabriel e, claro, a Cláudia querem fazer alguma pergunta para o Manuel, assim, de começo? Ah, eu lembro, se não me engano, eu estava ouvindo o Manuel falar uma vez na rádio de uma história de que ele queria comprar um violão novo, que só tinha, se não me engano, R$ 500, daí Deus o guiou até uma loja, alguma coisa assim. É isso, Manuel? Ah, tem umas histórias que são. É, sabe aquelas histórias assim, contando ninguém acredita? É, sou muito voltado pro aspecto da religiosidade, né, da fé, eu gosto muito disso. Embora eu não viva só isso, né, não tem como, você tem que. Você é uma coisa assim completa, inteira, né, não tem como você ser só isso ou só aquilo, né? A gente precisa cuidar, por exemplo, da mente, do corpo, do espírito, enfim, de tudo, né? Não cuidar de uma coisa só. E certa ocasião, lá em São Paulo, eu queria mesmo comprar um violão bom, mas bom de acordo com o meu bolso, certo? Porque bom não é necessariamente o mais caro. E aí eu estava lá, próximo a. Eu estava no centro de São Paulo, voltando para casa já, e lá tudo é muito longe, né? Então, de repente, eu tive a sensação de que Deus me disse assim, ó, desce aí, porque hoje você vai achar o teu violão. E eu falei assim, ah, meu Deus, mas descer aqui agora, eu tô com uma preguiça terrível, eu quero ir para casa, eu tô a 1 hora e meia de casa ainda, ou duas, nem me lembro direito, mas era bem longe mesmo, sabe? Pelo sim, pelo não, estava interessado, desci, né? Desci para procurar. E fui lá na rua direita, Quintino Bocaiúva com rua direita, se eu não me engano. Uma esquina lá. Tinha uma loja bem bacana de instrumentos e eu queria um instrumento que não custasse muito barato, para não ser meia boca, mas que também não custasse muito caro, porque senão eu não poderia pagar. Então eu tinha falado para ele, Deus, né, que eu queria um violão assim que custasse algo em torno de R$ 500. E eu cheguei lá, o violão custava 499. E aí, um Álvaro espanhol, foi a única vez que eu tive contato com ele na minha vida, assim, com um instrumento dessa natureza, que depois, acho que foi uma leva de instrumento que o pessoal criou e se esgotou, e aí não veio mais para o Brasil, não sei por quê, mas eu acabei comprando o um violão desse jeito aí. Parece história criada e tal, mas aconteceu mesmo. Que bacana. A gente sabe que hoje em dia, cara, um instrumento musical hoje é caro, hein? Um violão hoje, acho que por menos de R$ 1.000, hoje você um violão você não compra. É um violão bom, né? E, bom, legal essa história, bem interessante mesmo. E que bom que você foi presenteado aí com esse violão, né? Pelas mãos de Deus, eu diria, né? Que ali Deus te colocou um violão para você começar ali, né? Na sua carreira e tudo mais. Meu querido Gabriel, quer fazer alguma pergunta para o Manuel? No momento eu não tenho, não. Tranquilo? Beleza. Então eu vou começar com você, Cláudia, aqui. A Cláudia estuda Libras, né? Você está estudando Libras agora, Cláudia? Já terminou o curso? Como Olha, é que tá os estudos? na verdade, eu estava tentando lembrar quantos cursos eu fiz. Eu acho que fiz 7 cursos. Mas, assim, estudar Libras é para todo dia, para toda vida, para sempre, né? Tem que estar sempre aprendendo, se atualizando. Mas esse ano eu me matriculei numa pós-graduação em Libras, para ver se aí me ajuda nessa questão mais a didática, de poder passar o conhecimento para outras pessoas, para preparar Legal. pessoas. E fala um pouco pra gente sobre o mercado de Libras. Como é que tá funcionando o mercado hoje de Libras? As pessoas, os intérpretes de Libras estão trabalhando? Como é Então, que funciona esse mundo? na verdade, assim, eu queria falar um pouco que eu sou uma voluntária na igreja Adventista, né, aqui em Sim. Portão, em Curitiba. Então, assim, eu não atuo no mercado, na questão financeira, assim, só como voluntária mesmo, né? Mas, assim, o mercado de Libras, o mundo do surdo, a história do surdo, teve muitas fases. Assim, bem no passado, o surdo era considerado uma pessoa amaldiçoada, era rejeitado, excluído da sociedade, é um pecador que estava carregando a consequência do seu pecado, do pecado da sua família, porque aquilo era um castigo, entende? E o local onde o surdo começou a ser mais aceito e recebido e visto, valorizado, foi nas igrejas evangélicas, onde as pessoas começaram a ter o contato, querer passar a mensagem, devido ao cristão, ele tem esse o ser cristão é você crer, viver e passar para o próximo, senão não é ser cristão na prática. Então, o cristão em si, ele tem essa missão de descobrir o que é bom, o que é maravilhoso, do relacionamento com Deus e passar para o próximo. Então, foi dentro das igrejas evangélicas que realmente começou a se desenvolver bem essa questão do intérprete, da profissão de intérprete. É, teve uma época, agora as datas eu não vou saber dizer o certo, mas está tudo aí na internet. É, teve um período que era utilizado a chamada comunicação total. E é engraçado porque eu também usei isso, eu nem sabia, mas eu usei. É, faz tanto tempo, uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava de vendedora numa loja lá em Colombo, vendia materiais para marceneiros, e aí tinha um rapaz que ele era auxiliar de marceneiro, ou marceneiro, não lembro certo, que ele era surdo. E eu fazia comunicação total com ele. O que, que é a comunicação total? Você escreve, você fala, vê se a pessoa faz leitura labial, você gesticula, desenha, faz de tudo. Faz teatrinho, faz desenho. Você tenta se comunicar de todas as maneiras com a pessoa. E aí eu convidei para ir na igreja, era dia de Santa Ceia, eu tentando lá explicar as coisas para ele, não tinha noção de nada. E aí uma pessoa, aquele dia tinha um candidato lá, um deputado, ele me apresentou com uma professora de Libras, que a filha dela era professora na Federal, aí ela me deu umas apostilas, né, por um tempo nós nos relacionamos, depois acabamos nos afastando, naquela época não tinha tantos meios de comunicação, assim, não era tão acessível para mim. E aí acabou que eu guardei aquelas apostilas, não dei muito valor. Até um tempo que eu pulei muito de igreja, assim, quando a minha mãe faleceu, fiquei meio desnorteada, vamos dizer assim. E lá na assembleia, o pessoal via que eu ia cantar no coral, meio que gesticulava, eles falaram, por que você não vai estudar Libras? Então, aquele chamado já vinha de longe e eu não estava levando a sério, né? Aí, depois que eu casei, né, com o Osmar, e vim morar aqui no Portão, aí começamos a procurar uma igreja para frequentar e decidimos ficar aqui no Portão. Na verdade, assim, nós decidimos ficar aqui por causa do Ministério de Libras, porque não tinha uma coisa que nos prendesse, assim, uma responsabilidade. E eu estava pedindo para Deus algo que me segurasse aqui, na igreja mais próxima da nossa casa, e no caso nós já éramos, eu já era adventista, né? Aí tinha um surdo e ele deu um curso de Libras, aí eu fiz o curso de Libras, e eu já me interessei muito, já fiquei ali no grupo, já fiquei participando, ele me colocava para traduzir, para interpretar, ele fazia, eu copiava, e eu pensava assim, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir? Eu faço tudo errado, faço tudo ao contrário, ele fazia com a mão direita, fazia com a esquerda, fazia o sinal invertido, tudo errado, e eles tinham muita paciência comigo. E a velocidade, né, que ele traduzia, a gramática da Libras é diferente, porque você tem que identificar o que é o principal da frase, você vai mostrar ali o que é a característica daquilo, e a ação, o verbo geralmente é no final, nem sempre, mas, então, é um jeito totalmente diferente de pensar, meio que é o inverso, assim. E eu não sei, assim, ao longo desses anos, então, eu fiz esse curso em final de 2017, lá na Igreja Adventista do Portão, onde frequento até hoje. E daí não parei mais, eu fiz curso na Prefeitura de São José dos Pinhais, no CEPOL, no Librandos, fiz através da internet também dois cursos no período de pandemia, com uma surda lá de Paranaguá, a Isabel. E só que assim, eu acredito que foi tipo Deus que me deu o dom mesmo, até domingo o pastor estava falando, como que você consegue? Você escuta a frase, traduz o significado na sua cabeça, interpreta enquanto você está interpretando ali em Libras, você já está escutando a outra frase, eu também não sei. Como é que eu consegui? Porque no começo você aprende muito sinal, palavra, palavra, palavra. Depois você tem que aprender a montar a frase. Daí você já aprendeu a falar o chamado português sinalizado. O que é o português sinalizado? Que não é a gramática correta. É quando a pessoa está falando ali a frase, você vai traduzindo sinal por sinal. Por exemplo, lá na frase, fale um pouco sobre a sua história com a música. Você vai traduzir falar, pouco, tema, história, junto, música. Fica tudo errado, né? Na verdade, a tradução em Libras faria assim. História, música, seu, explicar agora. Mais ou menos assim. Poderia ter palavras diferentes, mas mais ou menos nesse sentido. O que é o principal? História da música é sua, né? Explicar agora, falar agora. Mas para o surdo falar, falar é próprio de ouvinte, né? Falar é com a boca, assim, o sinal de falar. Então, teria que fazer o sinal de explicar. Então, essas coisas, assim, foi muita persistência, muita perseverança, muita oração. Muito, assim, a necessidade, né, de passar o conhecimento ali do culto, do louvor, da oração, do estudo bíblico para os surdos, essa vontade de mostrar para eles tudo que eu estava aprendendo e que continuo aprendendo, e tornar o culto acessível para eles. E, então, foi assim que foi desenvolvendo. E aí, o que acontece? O mercado de trabalho, eu não atuo assim, não trabalho assim por dinheiro. É totalmente voluntário. Então tá, voltando a falar que a Libras teve a fase da comunicação total, que era isso, você usar de tudo. Teve a fase do oralismo, onde o mundo inteiro tentaram... Teve um congresso em Milão, em 1800, alguma coisa, que tentaram impor assim, que todos os surdos seriam obrigados a falar oralmente. Teriam que ser treinados com fonoaudiólogos e, sei lá, até castigados, amarrar as mãos, que só tinha que oralizar. Não podia usar as mãos, que era considerado algo feio, impróprio, enfim. E aí veio a nova fase, né? O surdo lutou, os surdos no mundo todo, as associações lutaram, né, conquistar seus direitos, e a fase do bilinguismo. O bilinguismo é o que funciona, que é o que tem na atualidade, que é o surdo, ele aprende primeiro a sua língua mãe, a sua primeira língua, que é a língua dos sinais, porque ele tem a referência visual do mundo, do que ele vê, do movimento, das cores, da luz, se é claro, se é escuro. Então, ele tem uma percepção muito grande, uma visão mais ampliada que a nossa. E, então, essa é a língua 1 que fala. E a língua 2, que é a portuguesa, ou em cada país tem a sua língua de sinais, né? É diferente. Mas então, agora nessa fase do bilinguismo, começou a realmente surgir o mercado de trabalho para os intérpretes, assim, muito devagar. Tanto que em 2002, teve a lei aqui no Brasil, a lei 10.436, que tornou a língua brasileira de sinais a segunda língua oficial do Brasil. Muito recente, 20 anos atrás. E em 2010, que começou a ser regulamentada com uma lei, regulamentada a profissão de tradutor e intérprete de língua de sinais. Então, assim, é uma lei bem básica. Tem a FEBRAPIL, que é uma Federação Brasileira de Intérpretes, acho que é isso. E ela regulamenta e tenta lutar por mais direitos, para que haja um piso salarial, para incentivar que o intérprete seja pelo menos em dois, tenha um intérprete de apoio, porque é uma profissão cansativa. Por exemplo, na sexta-feira à noite eu procuro não marcar nada, dormir cedo, para no sábado de manhã estar mais disposta, né, para poder interpretar, porque eu ainda no momento não tenho um outro intérprete lá para me ajudar. Teve vários que entraram, que saíram, que tiveram depressão e que mudaram de cidade, enfim. Agora tem duas pessoas que eu estou treinando lá, mas assim, é bem cansativo, você cansa o cérebro, assim, parece que você fica com a cabeça pesada, com preguiça de pensar, começa a trocar as coisas. Então, o ideal é que a pessoa, o profissional, a cada 20 minutos, ele tenha um substituto. E ali, o intérprete fica em pé, para ser melhor a visualização, no evento, às vezes até um local mais alto, e de frente para o surdo. E o intérprete de apoio, que dali 20 minutos vai trocar, também fica de frente para ajudar. Se o outro esquecer alguma coisa, se enganar, o intérprete de apoio está ali para ajudar, para sinalizar o que ele precisa, tal. Então, esse seria o ideal, né? Uma profissão que não fosse 8 horas ao dia, porque ficar muito tempo em pé ali na mesma posição, você acaba, né, desenvolvendo varizes e é complicado. Você tem que ter um tempo para fazer um alongamento, esticar, sentar, tomar água, ir ao banheiro. Tanto que depois já de eu estar na Prefeitura de São José dos Pinhais, eu vi um concurso, até pensei em participar. Aí eu liguei lá na outra prefeitura, me informei como é que era, e acabei desistindo, porque eles falaram, não, é para ficar um intérprete em qualquer ambiente que a prefeitura precisar, na sala de aula, principalmente, e não tem ninguém para trocar. É tipo 4 horas direto, só para nos intervalinhos ali que os alunos param para ir no banheiro e tal. Mas o ideal é ter dois, pelo menos, né? Mas não tem. Então, vai muitos anos ainda para regulamentar os direitos e melhorar a situação do intérprete. O salário nem era bom. Então, assim, depois que Bolsonaro, né, se tornou presidente, a Michelle Bolsonaro, ela tornou mais visível o surdo e o intérprete, valorizou mais a profissão e o surdo. Então, hoje em dia, tem muito mais chance do intérprete se dar bem, tem muito mais oportunidade. Em 2011, não lembro o número, mas tem um decreto do Congresso Nacional que tornou obrigatório o intérprete de Libras em todos os eventos dos órgãos públicos. Porém, as prefeituras não seguem isso, né? Não estavam seguindo. Agora, né, mas lá em Brasília, estão chamando intérpretes, contratando, terceirizando, devido a Michelle Bolsonaro estar incentivando, valorizando a língua e o surdo como um ser humano, que nesse, né, como qualquer outro, que tem direitos, né? E não deve sofrer porque ele nasceu surdo. Então, é claro que todo ser humano tem capacidade de aprender, desenvolver, e eles também se esforçam para aprender português e tentar entender o mundo, mas é como se fosse um estrangeiro morando entre nós, assim, ele é de uma outra cultura, uma outra forma de pensar, enxergar o mundo. E então, assim, para ter mais informações sobre o mercado de Libras, sugiro que entre no site da FebraPils. E tem um intérprete que eu conheço, o Alexandre, lá de Brasília, ele trabalha numa central, que é do governo, e que o surdo entra em contato com ele, por vídeo, na conferência, e chama ele para ir no local que ele precisa, numa loja, falar com o advogado, na farmácia, qualquer local, que leva o intérprete junto para interpretar lá a situação que ele precisa se comunicar. Aqui em Curitiba, parece que tem isso, mas não sei se funciona, porque toda vez que eu tentei contato, a informação nunca consegui. Então, tem lá no site da prefeitura, mas não sei se funciona. Os surdos que eu conheço, eles sempre chamam um intérprete amigo, alguém assim, nunca ouvi falar que conseguisse ter acesso a esse serviço, sabe? Eu acho que a maioria dos sites que tem ali o bonequinho de Libra não funciona ali. Você tenta utilizar ele, mas é bem complicado utilizar aquilo lá. Eu não sei se o Gabriel já chegou a utilizar aquele bonequinho de Libra, chegou a, tipo, testar ali pra ver se... Já, uma vez apareceu ali no canto, não sei, lembro qual site que eu tinha entrado, não era nem da prefeitura, era algum site de alguma empresa privada. Eu fui, deu curiosidade, cliquei, daí falar, vai passando pela tela que ele vai fazendo. O bonequinho girava os braços tudo de um lado pro outro, tipo, travava, não tinha sentido o que o boneco fazia. Ele só dava assim, não tô entendendo nada. Ele fazia com os bracinhos, basicamente isso. Porque isso vai exigir que o computador ou o celular da pessoa tenha uma capacidade, uma velocidade, uma memória forte, vamos dizer, boa, né? É difícil, e só que sempre que eu testei esses bonequinhos, eu sempre clico lá por curiosidade, eles fazem o tal do português sinalizado. E é complicado porque muitos surdos ainda não têm o domínio da língua portuguesa. Deles, se eles veem lá a tradução português sinalizado, não está na gramática que eles entendem, às vezes ficam mais confundidos do que esclarecidos, sabe? Então, ali eles, aquele bonequinho traduz palavra por palavra, e a palavra que não tem, ou que ele não sabe, ele pula, né? Ou soletra. É, pior, soletra. Então, é complicado, né? Eu acho que talvez no futuro tudo vai ter um link separado. Surdos é outro site aqui, tudo em vídeo, ou tem uma pessoa ao vivo para traduzir. Ali na loja da Vivo, no shopping do Paládio, Se chegar um surdo, eles ligam lá numa central e daí vem, aparece uma intérprete ao vivo ali traduzindo a conversa do vendedor. Aí funciona. É. Eu também, é, e também nas escolas, né? Estão começando a inserir no, é, entre as disciplinas aí o ensino de Libras, né? Aí a, se o mundo ainda sobreviver uns 200 anos, acho que até lá muita gente jovem será bilíngue. Olha, legal, legal. É, e isso é uma coisa assim, bem bacana. Quando eu trabalhava na prefeitura, a Cláudia tentou me ensinar Libras e eu vou falar que é uma coisa muito difícil, cara. Não é fácil, não. Não sei se o Gabriel já chegou a dar uma olhada, tipo, ver alguma coisa que faz, eu posso falar. Já. Já, eu lembro que na quinta série, quando eu era moleque, tinha um piá da sala que o pai e a mãe deles eram surdos, os dois, mas ele não era. Então ele teve que aprender, e ele tinha um irmão menor que também era, então ele era o único da família que não era, então ele teve que aprender desde pequeno para se comunicar com a família. Então meio que, hoje em dia eu não lembro mais nada, faz mais de 10 anos, mas na época eu pedia para ele me ensinar umas palavrinhas, alguma coisa ou outra que eu achava interessante. Então, gente, bacana. Posso dar uma contribuição aí, meu amigo, com relação claro, a isso? Claro. Com certeza. Isso, porque apesar de eu ser uma pessoa com deficiência visual e não auditiva, né, existem alguns paralelos aí no que tange às dificuldades e tal. O negócio evolui muito lentamente, essa que é a verdade, é muito devagar, né, e você acaba pagando um preço alto, assim, por ser uma pessoa com deficiência, né? Eu, por exemplo, acho que todo mundo deveria ter noções de Libras, de Braille, de como conduzir uma pessoa com deficiência visual, como se aproximar de uma pessoa com deficiência visual, enfim, para que certas loucuras não acontecessem. Você não tem noção, vocês, né? Vocês não têm noção de como o negócio é crítico, assim, acontecem coisas horríveis, impressionantes, né? Então, eu vou até contar uma história aqui que normalmente eu não conto, mas eu acho que no podcast de vocês eu andei dando uma olhadinha, uma olhadinha, tem gente que fica com medo de falar uma olhadinha para quem não vê, mas a gente fala, viu? A gente fala, nós entre, ô Manuel, você viu a Eliana? Aí é um cego perguntando para o outro se ele viu um outro cego, e tá tudo certo, né? É o termo ver, a gente usa. Entrei numa casa uma vez, eu conto a história e já volto para esse assunto aqui que eu estava colocando, tá? Entrei numa casa uma vez com minha mãe muito amiga da pessoa lá, nós ficamos um tempo, minha mãe conversando, e eu era um jovem lá de uns 17, 18 anos talvez, fiquei largado lá no tapete, estava bem calor. Em dado momento eu senti que precisava usar o banheiro. E aí aconteceu uma história daquelas que você se constrange até de contar. Aqui eu vou contar. eu vou contar porque o podcast, pelo que eu vi, ele merece histórias dessa natureza, assim. E aí, eu disse, olha, quero usar o banheiro. Onde fica? Ah, tem o banheiro aqui e tal. E essa senhora que estava recebendo a minha mãe, ela tinha uma ajudante, era uma senhora também, que elas viviam muito juntas, assim, muito tempo juntas, assim, geralmente estavam juntas em quase todo lugar. E aí, a pessoa, a ajudante, me fez a seguinte pergunta, me levou até onde era o banheiro, me mostrou, mais ou menos, né, porque o correto é você mostrar tudo para a pessoa com deficiência, né, ó, aqui está a pia, se você precisar de toalha está aqui, ou papel toalha, o que seja, né? Papel higiênico aqui e tal, tudo que você puder mostrar, tudo que der para tocar, você mostra para a pessoa. Se você for uma pessoa muito, muito familiarizada com a relação, muito familiarizada com pessoas com deficiência visual, lá na entrada do banheiro, se ele for pequeno, você já nem precisa entrar. Você mostra, ó, a tua direita tem isso, a tua esquerda tem aquilo, ali em frente, não sei o quê, o cara já entende tudo, né? Mas ela não entendia nada disso. Aí ela me falou o seguinte, você consegue usar o banheiro ou você quer que segure o seu pipiu? Verdade, aconteceu isso. Aí, ai, não acredito nisso. É verdade. E olha que eu não era um menininho de 7 anos, 6, 5. Né? uma história tremenda. E aí eu falei, não, não, por favor, não, eu consigo me virar, pode deixar. Mas então, o desconhecimento, viu, é um negócio tremendo, gente, porque eu acho que o convívio é que resolve as coisas, né? O convívio. E antigamente, nós tínhamos escolas para pessoas cegas. Então, eu, por exemplo, estudei no Instituto Padre Chico, como eu já falei lá atrás, né? Instituto de Cegos Padre Chico, e era uma escola só para pessoas com deficiência. Às vezes não eram totalmente cegas as pessoas, mas tinha que ter alguma deficiência para conseguir ingressar lá. Hoje em dia, o pessoal já acha que tem que misturar e tal, né? E eu concordo com isso até certo ponto, porque o convívio resolve muita coisa, entendeu? O convívio resolve muita coisa. Você não vai, por exemplo, entra numa farmácia, de repente... Como que é? Desculpa, me ajuda a lembrar. O Gabriel e o... Henrique. Então, Henrique, imagina que você está na rua, você se depara com uma pessoa cega e resolve auxiliar a pessoa. Aí tá, você entra numa farmácia com ela, porque ela está querendo alguma coisa lá na farmácia. A primeira coisa que acontece, o funcionário começa a conversar contigo, não com a pessoa deficiente. Escuta, o que ele quer? Você nunca viu o cara na vida, você não conhece o cara, você não sabe o nome dele, você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, você não sabe nada, você só quis ajudar ele a entrar na farmácia. Assim, mas o que ele quer? E a pessoa começa a falar, e às vezes fala alto, e não sei o quê. Olha, o convívio resolveria muita coisa. Ele é cego, né? Porque os caras falam alto, eu fico puto com isso. Ah, mas falam, hein? Falam. Eu não te contei aquela história absurda agora há pouco. Ah, eu sei, mas pô, o cara é cego, ele não é retardado, pô. Dá pra... conversa com a pessoa, acontece, sabe falar, pô, é só cego. Acontecem coisas incríveis, meus amigos. Incríveis. Então, assim, ó, para eu encerrar essa fala, que eu estou tomando um tempão aqui falando isso, eu acredito que a orientação nas escolas, peças assim, em rádio, em TV, né? Peças ali de 1 minuto, 30 segundos, não sei, daria para ensinar tudo para todo mundo, sobre surdo, sobre cego e tal, mas, infelizmente, por algum motivo, esse negócio não acontece assim. É. Ô, Manuel, eu também quero fazer uma pergunta. O que você acha disso de, por exemplo, lá em São José dos Pinhais, fecharam uma escola de surdos. Tinha duas escolas, agora só tem uma. E a pedagoga... Uma perto da prefeitura até, né? Uma era perto, bem perto da prefeitura. Isso, eu fiz um curso lá com um professor surdo e a pedagoga dessa escola era intérprete no curso. E ela até entrou em depressão, tenho certeza que é por causa disso, porque ela nunca mais se acertou em outro local, era a vida dela trabalhar com surdos. E eu achei um absurdo, porque assim, eu acho que o surdo, ele tem que ter um momento entre a comunidade dele, aprender coisas específicas do mundo dele, para ele se virar no mundo ouvinte, mas coisas que só ele precisa saber, que só ele vai entender, que o ouvinte não faz ou não sabe. E outro momento para ele estar se inserindo na sociedade, se relacionando com as outras pessoas ouvintes. E eu achei muito errado isso, porque duas escolas eram pouco, agora tem só uma. Isso está acontecendo também com as escolas de cegos, né? Eu acredito que o ideal seria o seguinte, não sei, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo, não precisa ser exatamente esse o número que eu vou colocar, mas vamos supor, vai, e... durante ali a primeira etapa do ensino fundamental, até, sei lá, quarta, quinta série, a pessoa estudasse numa escola específica, para depois ela ser inserida numa escola normal. Eu acho que essa coisa de já pegar uma pessoa que nasceu cega ou surda, sei lá, e de repente com, não sei, com 5, 6 anos de idade, essa pessoa vai para uma escola comum. É muito complicado. É lógico que ela vai ficar em desvantagem, porque, para começar, os professores não estão preparados para receber esse pessoal. Né? E quando estão, eles estão meio preparados. Às vezes tem um que está preparado e a maioria que só tem uma ideia do que seria o negócio. Então é bem complicada a situação, viu? Mas eu acho que não... Eu sou contra essa história de acabar com as escolas e pronto. Mas o pessoal está fazendo isso. É verdade. E você estava falando dos absurdos que acontecem, né? Eu conheço um rapaz surdo, Ele tem uns 26 anos, mais ou menos. Daí já fui lá na casa dele, visitei a família dele. E eu tava conversando com a mãe dele, né? E eles não sabem nada de Libras. A família dele é muito triste. E aí ela falou uma vez para mim: ah, mas se eu gritar, falar mais alto, ele escuta um pouco. Só que ele não escuta. Eu já fiz teste, já falei com ele, não escuta. Que maldade isso, que ignorância. Aí eu acho que ele fica nervoso, fica apavorado e vai, finge que entendeu, ou entendeu mais ou menos, porque eles conseguem fazer leitura labial, nem todos conseguem, né? Alguns conseguem melhor, outros menos, mas eu fico pensando, imagine, se eu tivesse que fazer leitura labial, ia ser muito difícil. Então, às vezes, ela tem que falar 3 vezes a mesma coisa, ela grita, achando que ele vai escutar. E a mãe, Ana, claro que também existem mães que quando... descobre que o seu filho é surdo, ela vai lá, estuda o pai e assume de verdade. Mas a maioria não quer assumir, quer dar um jeito de curar a pessoa, quer... é complicado. Esconder, tem muita gente que esconde, tem pessoas... Eu conheci uma pessoa com deficiência visual, na época tinha acho que uns 40 anos, a pessoa não tinha feito nada da vida. Não tinha frequentado escola, não tinha feito nada. Às vezes a pessoa fica isolada num cômodo qualquer, lá no fundo do quintal, em algum lugar, porque o pessoal tem vergonha, não quer vínculo. Infelizmente, essas coisas acontecem. É triste. E só para a gente depois seguir o próximo tópico, eu e a Cláudia, né, eu fui estagiário da Cláudia, né, lá no Departamento de Recursos Humanos, e você contando essa história, a Cláudia me fez lembrar da história daquele cego lá, daquele surdo que foi aquela vez no balcão da prefeitura, lembra? Que, o Gilberto? Que, isso, negro, que depois... Alto, assim? Não, um que usava chapéuzinho. Não. Que ele depois ele foi lá e depois o de um Francisco. Tempo ele. Que eu lembro Francisco. Que. Eu lembro assim que tava eu e o Renato. E nós dois, na época, né, a gente tinha recém-começado na prefeitura. Aí aí o Renato falou assim, ó, cadê a Cláudia aqui? Aí ele tentava se comunicar e a gente não entendia. Aí chamamos você começou a conversar, a sinalizar com ele. Aí depois ele começou a voltar mais vezes lá, porque acho que ele não conseguia se comunicar com ninguém. Aí ele pedia pro tipo, eu quero pedir tal coisa, mas eu não sei como proceder aqui. Aí, tipo, ele queria umas coisas da prefeitura e ele não, ninguém entendia ele. Não sei se você lembra disso. Lembro, o Francisco ainda aparece lá. O que que acontece? São tão poucas pessoas que se interessam pelo surdo, ou que sabem um pouco de Libras, que eles se tornam amigos. Eu acho, nossa, que legal. Quer dizer, tem surdo que... Tem vários tipos de surdo, né? Tem surdo que ele quer ficar só no mundo dele, não quer se envolver muito com ouvintes, só se envolve o que precisa mesmo. Mas tem outros que eles têm essa curiosidade, esse interesse, e eles querem se relacionar, querem se comunicar. Então, o Francisco sempre aparece lá. Ele vai, conta as coisas que ele está fazendo. Eu já fui com ele para fazer a reservista lá, como é que é o nome? Ah, é verdade, ele foi fazer a reservista, né, lá do... Isso. Aí o cara mandaram ele para Recursos Humanos, que ele... O cara que... Deu certo, né? Vai lá do RH lá, e deixa esses resolver, que não é aqui. Então... mandaram ele lá do RH, eu lembro disso. Aí lembra que... O que ele quer? Aí a gente tentava, não, mas... Aí lembro que deram um papel, assim, ó, escreve o que você quer, tal, porque a gente não sabia, a melhor coisa é pedir para escrever, né? Então escreve. Aí ele escreveu tudo. Aí o Renato falou, não, você vai aqui e tal, você sai aqui e você... Aí você... Aí ali é a junta militar, aí você pede ali a sua reservista. Aí ele foi lá e daqui a pouco ele voltou, que ele não conseguia explicar para as pessoas, né? Não conseguia se comunicar mais. Isso, exatamente. Aí, depois ele conversou com você, aí você foi lá com ele e tal, aí você conseguiu dizer para o pessoal lá da junta o que ele queria, né? E assim, sabe que existe... Se eu, não, eu li no estatuto em algum lugar lá, que se eu for, se um surdo me chamar, precisar de um auxílio para se comunicar ali em algum assunto, mesmo que particular ou relacionado aos órgãos ali da prefeitura, ele tem o direito que eu, como intérprete, eu tenho o dever de ir lá e ajudá-lo. Daí ele começou a ir lá na perícia também, para outro setor que eu mudei, E uma vez eu fui na Secretaria de Habitação e tal, e só que daí o meu chefe não gostou muito, né, porque estava tirando eu do meu local de trabalho. Mas ele entendia que era um direito do surdo. Aí uma vez eu estava de férias, ele apareceu lá duas vezes. Daí o meu chefe fez curso de Libras, já está acho que no segundo curso, e agora o meu chefe também consegue se comunicar um pouco com ele. Ele conseguiu explicar, né, que eu estava de férias e tal. Aí depois ele voltou de novo, contou lá que ele está esperando sair uma casa que ele quer comprar pela Secretaria de Habitação. Bacana. Mas é bem assim. Bacana, então. E teve outras situações também. Teve uma situação, foi interessante que teve uma surda que ela ia passar por uma perícia e ninguém tinha falado nada. Depois eu acabei descobrindo que ela era surda. E eu me ofereci para acompanhar, e foi bem importante, porque se eu não tivesse ido junto, ela não ia receber a licença da forma que deveria, porque ela se conformava com qualquer coisa, tipo assim, ah, não, tipo, normalmente a pessoa vai lá na perícia para buscar os seus direitos, né, para fazer valer o seu direito da licença tratamento de saúde, geralmente, e ela, assim... Ela falou, ah, eu passei mal, tal, não consegui ir no médico porque não tinha carro, eu estava vomitando, meu marido estava difícil para me levar, não conseguia porque eu estava passando muito mal, mas eu não tenho atestado, não tem problema. Nossa, eu vi assim, e ela não, como muitas vezes a pessoa deficiente, como o Manuel falou, é tratada como uma pessoa excluída, que não tem direito, que é inferior aos outros, mas não é. Eu falei, não, vou explicar tudo que você está falando aqui para a médica. Daí a médica falou, não, você tem direito assim. Você está explicando tudo certinho o que aconteceu, depois você foi lá no médico, lá no terceiro dia você foi, ainda estava passando muito mal, achou até que era Covid, mas não era. E se imagine no primeiro, no segundo dia, como é que não estava, se no terceiro dia ainda estava péssimo. E aí ela deu a licença certinha para a moça, senão ia ela ter que descontar da folga ou descontar do salário aquele dia, dois dias que ela passou mal. Então, eu acho que foi útil ali. É importante todo local ter as pessoas que tragam acessibilidade para as diversas deficiências, né? Eu só, por enquanto, só consigo trabalhar com essa, né? Não tenho nem noção de braille ou, por exemplo, já apareceu lá pessoas com autismo, que pessoas às vezes têm problema assim, de ansiedade, não consegue esperar e tem os seus direitos também, né? Devido às deficiências. E aquele rapaz que todo mês parecia pegar a tabelinha do pagamento, esse tá ainda lá? Misericórdia. Esse, sim, eu lembro desse daí. Ele era aposentado por invalidez, sei como ele conseguiu a reversão, agora querem aposentá-lo por invalidez de novo. E hoje ele foi lá, amanhã ele vai lá passar por uma perícia de novo. Vai lá pegar. Todo mês ele vai lá. Ah, eu quero a tabelinha do pagamento. Ele encrencava comigo, daí ele falava que eu era chata. Não, daí ele falou que queria pegar papelzinho para fazer de rascunho. Quase que eu comprei um caderno para dar de presente para ele. Eu lembro essas histórias da prefeitura. Tinha cada gente que a gente lidava lá, nossa. Você sabia? É. Colocaram ele de vigia ali no passo. Nossa, nem posso dar muitos detalhes para não... É, gente não deve, exatamente. Ele ficava só sentado lá, paquerando as moças. mas assim, na prefeitura, como a gente lidava com atendimento, a gente lidava com muitas pessoas assim, né, que também pessoas com deficiência e tudo mais, né, porque ali se passava perícia médica, então a gente tinha que lidar com pessoas assim, né, e... A diversidade era grande de pessoas, né, e não só digo assim de deficiência, mas pessoas assim que dava pra você ver que ela tinha às vezes um transtorno ou alguma coisa assim, que ela não batia muito bem da cabeça, né, e você tinha que saber lidar, né. Isso me ajudou muito na parte, assim, da comunicação, principalmente, né, porque como lidar no restaurante, você lida com as pessoas, oi, tudo bem, com pessoas simpáticas, às vezes, né, então, quando às vezes acontecia na prefeitura, você pegava uma pessoa, assim, com uma pessoa, assim, mais, uma pessoa, digamos assim, que ela era mais ansiosa, lembra aquela vez que o rapaz entrou uma vez um mendigo lá dentro da prefeitura e queria que a gente pagasse a passagem para ele? E tinha uma lei lá no estatuto que, por exemplo, se ele quisesse viajar, se ele não tivesse convulsões, a prefeitura tinha que pagar para ele, né? Tem direito a voltar para a terra dele, para a cidade natal dele. Ele queria explicar aquilo, mas ele já foi, tipo, chutando balde lá. Chegou lá, chutando balde. Aí ele, pô, como assim, né? Eu lembro que eu falava, mas como assim? O cara quer que a gente dê dinheiro para ele viajar, Renato? Como é que é isso, cara? Ah, não, mas é que tem uma lei lá no estatuto que diz que ele pode fazer. Mas o cara chutei, o cara querendo dinheiro lá e tal. Então, a gente lidava com bastante situações, né? Cara, tem uma situação, não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui com deficiência, mas... Sim, mas... Ah, meu pai, às vezes eu... Tem vezes que em vez de eu reagir com a razão, a primeira coisa é a emoção, né? Aí tinha uma pessoa lá, que ela teve o pedido dela indeferido, e era um maço de documento, um monte de documento. Aí alguém falou, moça, chamou assim, você está com o carro estacionado aqui no local proibido, tem que tirar o carro daqui. Daí ela saiu com aquele monte de papel na mão, e eu fiquei desesperada, saí correndo atrás dela... E ela tentando sair, eu tentando tirar da mão dela. Ela falou, você falou que eu tinha agredido ela, só porque eu pensei, nossa, ela vai levar embora esse documento, né? Isso daí que tem que ficar arquivado aqui conosco, ela tem que assinar. Eu pensei que eu era advogada do prefeito. É, eu lembro. Mas assim, voltando daí, pro... Ela pro... reclamou lá, mas tudo certo. É, a prefeitura a gente tinha diversos casos atípicos lá, né? Toda semana tinha uma coisa nova lá. Isso que era legal trabalhar no RH. Sempre se dizia, a gente tinha que lidar. Ligavam lá, como é que eu faço pra enterrar a cabeça de cavalo? Como é que eu faço? Tinha um monte de coisa. Nossa, era bastante coisa assim que eram. Você fala assim, pô, mas como é que eu vou fazer? Simplesmente faz um, sei lá, eu não sei e tal. Aí tinha que transferir pro meio ambiente lá, porque era o cara que queria que recolhesse o cavalo morto. Falei, caramba, como é que. Eu lembro que a primeira pessoa que eu atendi na prefeitura queria pagar uma conta da Copel. Véi, que viagem é essa, véi? Eu falei, cara, não que tem isso? Que... É, eu lembro que o Renato falou, não, mas não é aqui, você tem que ir numa lotérica pagar. Eu não, lembro, tipo... e gente que pergunta se vende xerox. É. Eu lembro, tinha bastante coisa diferente lá, mas foram os bons tempos. E agora eu quero perguntar pro Manuel, né, Manuel? Se você sempre foi ativo dentro da sua congregação, você sempre foi ligado assim com o pessoal da sua igreja? Como é que é essa relação? Você fala em termos de assumir cargos e coisa assim, assumir responsabilidades, coisas desse tipo, ou não necessariamente? Não necessariamente, digamos, ativo de que você participa, de que você vai. Eu acho que quando você frequenta, você, por exemplo, você está sendo ativo ali, né? É claro que eu sempre digo assim, uma coisa é você servir dentro de uma missa, outra coisa é você participar, né? Você tá ali sentado, assistindo, né? Você sempre foi ativo dentro da sua congregação? Sim, graças a Deus. Olha só, como eu estudei no Instituto de Cegos Padre Chico, que é um colégio católico de muitíssimo bom nível, especialmente naquele tempo, né? Um colégio assim que merece todo tipo de elogio que você possa fazer. E lá, por exemplo, quando tinha as missas, o pessoal era envolvido. O que sabia tocar, tocava. Quem sabia cantar, cantava. Eles faziam de tudo para envolver as pessoas com deficiência visual em tudo aquilo que fosse o caso. Tinha as galerias do colégio, a gente ajudava a lavar as galerias do colégio. Se tinha que carregar livro daqui para ali, de lá para cá, a gente se envolvia. Enfim, tudo que você possa imaginar, limpeza, em tudo mesmo, lavar louça lá no refeitório. Enfim, você era envolvido em todas as coisas. E então, eu não sei se certamente isso aí, logicamente, influenciou muito a minha história. E quando eu fui para os ambientes onde a coisa não era desse jeito, porque as pessoas não saberiam fazer, eu fazia com que fosse assim. Eu agia de forma natural. E eu, na igreja, eu sempre... eu sei tocar, beleza. O conjunto vai cantar aqui, não tem ninguém para tocar. Eu tocava. Não importava se era só um ensaio ou se era uma apresentação para valer mesmo. Enfim, respondendo a tua pergunta, eu fui, sim, sempre muito envolvido. Não era aquele cara sentado lá no banco, largado num canto, né? Sem capacidade para fazer nada. Só que, essa tua pergunta é interessante, porque isso depende muito também da pessoa com deficiência. Muitas vezes, a pessoa com deficiência fica achando que os outros precisam fazer por ela. Verdade. Porque não fizeram isso, porque não fizeram aquilo, porque não falaram comigo, porque não é, mas não é assim que funciona. A gente tem que ter iniciativa também. Enfim, é tudo muito igual, é para todo mundo, sabe? Você tem que se apresentar, porque senão como é que você vai saber que o cara toca um instrumento se ele está sempre ali com mãos vazias e assentado lá no cantinho dele quieto? Não tem como saber, né? Inclusive, o Manuel, eu lembro de uma vez que você pregou aqui na nossa igreja, deve ter pregado outras vezes, mas que eu vi foi uma, aqui no portão, e aí você estava com uma Bíblia gigante, e eu falei, nossa, que Bíblia gigante, e você falou, não, esse aqui é só o livro de João, era tudo em braille, enorme, gente. Tem umas coisas assim, aqui não dá tempo de falar de tudo, né, mas o sistema braille, ele não... Você não tem como aumentar e diminuir letra, né? É um padrão. O tamanho... Então, a única forma de você ocupar menos espaço em papel é abreviar. E a abreviatura não é recomendável, porque não é todo mundo que sabe as abreviaturas. Então, o pessoal escreve tudo por extenso. A Bíblia mais, assim, compactada que já conseguiram produzir, a Sociedade Bíblica do Brasil, né? Ela tem hoje 38 livros, mais ou menos iguais. Então, é um negócio assim que para você levar a Bíblia inteira para a igreja, você tinha que ir de carro. Eu tenho uns 10 ajudantes. Sim, é inviável, né? Mas agora tem os recursos tecnológicos que ajudam bastante, né? Sim. Em áudio. Mas eu sempre fui sim, uma pessoa muito envolvida, viu? Graças a Deus, assim, não era o cara de ficar lá no cantão, não. Ô Manuel, falando em envolvimento, eu falo isso por mim, assim, o bom de se envolver é que não dorme nos cultos, porque eu parei de dormir nas pregações quando eu me dei intérprete. Na verdade, em qualquer grupo onde você esteja, é bom você ter algo que te faça ter aquele senso de que você é uma pessoa útil, né? Que você é necessário ali, né? Se você vai lá só para desfrutar do que é oferecido e tal, o negócio acho que acaba meio que perdendo o sentido, ou nem achando. Então, acha o sentido. Ô Henrique, na nossa filosofia é assim, ó. É claro que a minoria que participa geralmente é um 20%, né, Manuel? Dos membros da igreja que tem algum tipo de função, desde limpeza, diaconia, pastor, auxiliar, músico, seja o que for. Geralmente é uns 20%, assim, então tem muito trabalho para pouca gente. Mas assim, a oportunidade é para todos. Era para ser, todo mundo está envolvido com alguma atividade, porque aquele que está só recebendo é tipo a ovelhinha gorda. Só recebe e não distribui para ninguém, ou só fica esquentando o banco. Então, se não está fazendo nada dentro da igreja, também, na verdade, o principal é fora, né? É você tá fazendo alguma coisa fora, assim, para levar a mensagem de esperança, né? E você, Gabriel, na sua igreja tem bastante, bastante gente que serve, bastante gente assim que tá, você vê assim que tá ativo dentro da igreja? Cara, aqui a nossa do centro, infelizmente, assim, não é tão forte, eu falo. Eu falo que é a mesma, eu falo gerência, né, por ser acostumado com trabalho, mas... Às vezes é sempre o mesmo pessoal de sempre, não, eles não, sabe, não tenta chamar a atenção, às vezes, ao fato do jovem, trazer algo mais, sabe, uma músicas mais animadas, trazer uma forma de falar diferente, eles sempre se mantêm naquilo. E quando vem algum padre que fala mais com o povo, esse padre rapidamente já é levado para outra paróquia. Então, eu falo que é rapidamente, tipo, ele já vai para outra, daí fica sempre os mesmos, os caras que ficam falando daquele mesmo jeito. Eu falo, eu vou na missa, não tem problema, mas eu falo que às vezes, domingo, 7:30 da manhã, eu não quero estar ouvindo, eu quero estar ouvindo alguma coisa, porra, eu quero louvar a Deus, tô feliz, é o canto de entrada, ou é o canto das oferendas, quero alguma coisa que, tipo, pô, bote pra cima, pô, tô feliz, eu tô aqui, pô. Você já tá acordando cedo, você quer estar feliz, pô, você não quer estar ouvindo coisa triste. Já liga o jornal se quer ficar triste, eu falo isso pra minha mãe. E eu queria saber do Manuel, antes da gente seguir pro momento capcioso, eu sei que você é um homem inspirado por Deus, né, Manuel? E suas músicas refletem muito bem isso, né? Como é que nascem suas composições? Você senta para compor a canção e surge a ideia? Como é que é isso para você? Rapaz, esse negócio da composição é uma história, né? Sempre que alguém pergunta isso para um músico, as respostas são, assim, variadas, né? Bom, você pode compor por inspiração ou por por solicitação de alguém, né? De repente, a trabalho, sei lá. Eu prefiro o primeiro modelo. Eu não gosto de... Ah, Manuel, eu queria que você compusesse uma música aqui para o nosso podcast. Posso fazer. Só que isso é legal quando nasce sem ninguém pedir. É mais tranquilo, é mais fácil, né? Então, eu... É uma coisa assim meio... Sei lá se dá para explicar, porque tem pequenas variações, mas geralmente é assim. Eu posso ter uma harmonia que eu criei em algum momento. Às vezes acontece isso, você cria uma harmonia, ela não tem... É só a harmonia mesmo, né? Não tem nada mais além da harmonia. Eu não sei se está sendo claro. Eu posso pegar meu violão aqui para demonstrar o que eu estou falando? Sim. Porque aí... com certeza, pode sim. É, fica mais fácil, né? Então, eu estou falando de uma harmonia. Podia ser uma coisa assim. Vou tocar qualquer coisa aqui, tá? Não é uma construção, ó... Isso daqui é uma harmonia, não tem solo, que seria a melodia, né? Isso que eu estou fazendo com a boca é a melodia, o solo. Às vezes você cria uma harmonia e aquela harmonia vai te trazendo o resto. Você parte dela e vai, pensa num texto, numa situação, numa coisa. Às vezes é só uma melodia. Nossa, que interessante isso aqui e tal. Mas como é que eu vou tocar esse negócio? Porque esse é como você vestir uma roupa, né? No seu corpo você pode colocar blusa, camisa, calça, saia, uma série de coisas. Então, esse ele pode ter coisas diferentes para vestir. Por exemplo, ó. Foi o que eu toquei a princípio, né? Mas ele podia ser assim. Você vai mudando, você tem diversas possibilidades. Então você tem que se encontrar. Vai construindo aos poucos. Uns têm mais dificuldades, outros têm mais facilidade. Tem gente que compõe muito rapidamente. A verdade é que cada história é uma, mas é mais ou menos assim. É uma, no meu caso, né? É uma harmonia ou uma melodia ou até uma ideia só que faz você se sentir inspirado e pensar, eu preciso compor alguma coisa. Aí eu já parto para o papel, ou para o gravador, ou para o computador, para alguma coisa assim, ou para aquilo que tiver à mão, um celular, às vezes. Se não tem nada, vou registrar aqui no celular. Essa ideia que eu digo, na. Se você não escrever, você vai esquecer, né? A sequência de notas. Então você vai lá, registra em algum lugar, vai construindo, construindo, daqui a pouco a canção está pronta. Nossa, é difícil isso. É, eu também acho isso aí muito difícil. Eu que fiz aula de violão aí, pra mim fazer isso aí é complicado. Gabriel, você é tranquilo tocar? Você manja bastante de violão? Não, só fico brincando. Eu já tentei levar a sério pra tentar aprender, mas eu não tenho capacidade pra isso, eu falo. Pra isso eu já tentei mais de uma vez, falei, não, eu... Eu deixo para quem sabe tocar, ouço música, deixo os outros que sabem. É, eu sou da mesma opinião que o Gabriel. Tentei duas vezes, eu tentei aprender, uma quando era criança, que eu fiz aula, e na pandemia, em 2020, eu tentei fazer de novo, na época, e não deu certo. Ah, depois o menino que tava fazendo comigo desistiu, eu acabei desistindo também, que aí não tinha como eu ir mais para lá e tal. Mas vamos ver mais pra frente. Oi? Pode. Eu achei que você tocava guitarra. Ah, eu toco pra brincar, assim, eu brinco lá com a corda, assim, tudo, né, mas assim, pra sentar, nossa, desenvolver, muito pouco mesmo. Tem aquele clipe meu, né, aquele clipe, que começa na guitarra, na época que eu tinha canal no YouTube, né, bons tempos também, e aquele clipe, tenho ele aqui gravado aqui comigo, esse clipe, né, e... É uma questão assim que foi o primeiro trabalho de edição que eu tive, mas, bom, e o que está preparando novidade para a gente? Vai ter um CD inédito aí, Manuel? Então, deixa eu te contar só mais uma história rapidinho para te responder essa pergunta aí que você fez agora. Em 2013 me aconteceu uma coisa diferente sobre essa história de compor, né? Primeiro dia do ano, eu lá inquieto, falei, puxa vida, o que está acontecendo? E assim, querendo fazer as atividades de casa, né? Lavar louça, fazer comida, essas coisas todas. E inquieto, um negócio assim que eu não sabia o que era. Falei, meu pai amado, o que é isso que eu estou sentindo? Aí eu pensei, pô, eu acho que eu preciso ouvir alguma coisa legal, assim. Aí eu procurei as músicas do Trio Esperança, né? E o Trio Esperança tem muita coisa legal, assim, uma técnica bem elevada para você enfim, pessoal altamente técnico, anotando, né? Aqui. É, especialmente, mas o Trio Esperança não é um trio religioso, não, tá? É o Trio Esperança aí mesmo, da música secular. E eles eram muitíssimo bons, assim, um nível absurdo, assim, de música, né? E, então eu escolhi aquilo que eu acho que é o melhor deles, né? Um negócio mais trabalhado, vocais mais elaborados, não sei o quê. E eu ouvi bastante aquilo, só que não resolvia. Eu continuei, assim, uma sensação tão ruim. Falei, meu Deus do céu, eu preciso saber o que é isso. Aí eu peguei, fui até o meu computador, abri um documento do Word, deixei lá e, lavando louça ou fazendo comida ou qualquer negócio, eu parava um pouquinho e vinha escrever. Ah, como eu falei para você que muda, né? Eu comecei pelo texto ali, no caso. São só alguns minutos, mas é especial. Você conhece a música, está no CD Cantando 7. Aquela música chamada Dando Tudo. Então, eu comecei a escrever o texto e fui escrevendo. No final do dia, eu tinha o texto e a harmonia inteira dela. Acontece que é uma música cantada a quatro vozes, ela é a capela. E eu fiz tudo aquilo num dia só, né? Nossa. Então, de vez em quando, essas coisas acontecem aí na, na vida da gente. Ô, Manuel, quem é deficiente visual deve ter mais habilidades musicais, não tem? Tem muitos músicos, né? A percepção musical é bastante alta das pessoas com deficiência visual, né? Você é obrigado... Tem aquela moça que toca teclado, né, também... Sim, você é obrigado a desenvolver mais a audição, mais o tato. Então, quem enxerga precisa, por exemplo, aprender a tocar sem olhar para as cordas. O cego já não tem mesmo como olhar, pronto, acabou, né? Fica uma vantagem. Tem algumas situações, tem situações que favorecem. Me desculpe, eu acabei esquecendo a pergunta que você tinha feito aí, que eu não respondi na hora. Como é que tá as composições aí para o novo disco? Como é que tá aí? E vem a coisa nova. Então, foi por isso que eu falei desse CD, o Cantando 7, porque, rapaz, em 2013, eu trabalhava numa empresa aqui em Curitiba e eu gravei aquele CD nos finais de semana e à noite depois do expediente. Foi uma loucura, assim, um ano de muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E eu moro no sítio cercado, as gravações eram lá no Boa Vista, lá Santa Cândida, totalmente assim... Ah, conheço bem esse lugar. Nossa, qual lugar que era? Um estúdio chamado... Lembra o nome do estúdio? Casa... Oh, Deus, agora... Casa alguma coisa, não vou lembrar, rapaz. Mas era um estúdio pequeno, era um estúdio... Não era um estúdio... Casa da Alma, eu acho que é. Eu sei onde é. Então, aí... O que aconteceu? Foi muito sacrificante fazer esse CD aí, sabe? Foi muito desgastante. E no final das contas, eu nem pude trabalhar com ele do jeito que deveria, porque aí eu trabalhava lá na empresa e ficava umas 10 horas lá dentro todo dia, uma hora e meia indo para lá, outra hora e meia voltando. Não tinha nem tempo e nem ânimo para trabalhar com a música. Eu acabei concluindo que eu acho que não vou gravar mais. Eu acho que acabou a história de música para mim no sentido de gravação, né? Ficar sem música eu não consigo, não dá para ficar sem música. Eu não sei se a gente vai falar da Rádio Ecoar um pouquinho daqui a pouco, mas muito do que se ouve na rádio, de jingle, assim, é tudo coisa que eu trabalho, que as pessoas não sabem, mas geralmente eu estou tocando ali, ou estou cantando, ou são arranjos meus, textos meus, eu faço música o tempo todo. Mas, Manoel, você estava com planos de compor de novo, não estava? Eu componho sempre, né? Só que assim, eu estou compondo menos, porque conforme eu falei aí, como eu me voltei muito para a área da comunicação de uns anos para cá. E aí, sim, a rádio está ótima. a música ficou num plano assim mais ou menos secundário. Eu faço música para ela, eu faço pequenas músicas tal, mas música mesmo, assim como no CD, já faz tempo que eu não crio alguma coisa. E vamos falar assim um pouquinho, antes da gente seguir para o momento capcioso, da Rádio Ecoar. Você tem, o que seria o seu programa lá, Manuel, para o pessoal de casa conhecer? Eu vou deixar também na descrição aqui do podcast para quem quiser acessar. O que seria o seu programa na Rádio Ecoar? O que você comenta, o que você faz nesse programa? A Rádio Ecoar, na verdade, é assim, não tem só o meu programa, né? A gente tem um grupo de pessoas que ajudam a gente a fazer a Rádio Ecoar. Ela é uma rádio não comercial, é uma web rádio, né? É uma web rádio, não é comercial, e ela é de cunho religioso, então é mais voltado para quem gosta dessa... Que nem aí o Gabriel estava falando agora... É Gabriel mesmo, não estou falando errado não, né? É Gabriel mesmo. Tá, estava falando agora há pouco, né, que quando você vai à missa, você quer alguma coisa, você quer manifestar a tua alegria, tua satisfação, tal, com alguma coisa que aconteceu, né, não sei, teu contentamento. Não chega lá de manhã e fica assim, bem lento, né? Uhum. Então, a Rádio Ecoar é uma coisa mais voltada para esse tipo de, para satisfação desse tipo de sentimento, né? Na verdade, sentimentos variados. Então, a pessoa está triste, tem uma música lá que, de repente... vai trazer motivação, vai fazer a pessoa se sentir para cima. Tem uma música mais animada que vai fazer com que ela consiga colocar a alegria dela para fora e tal. Mas o objetivo mesmo é mostrar a vontade de Deus para a pessoa avaliar e ver se aquilo lá cabe para a vida dela ou não. O programa que eu apresento chama-se Compartilhar. É um programa com entrevista, igual vocês estão fazendo aqui, por exemplo, com a gente. Mas também pode ter música, tem história, é bem variado, viu? É um negócio bem variado, só você ouvindo para saber, mas é legal, é bacana. Tem a palavra da semana. Nós temos um quadro lá chamado A Partir de uma Palavra, né? A partir de uma palavra. Então, ao longo dessa semana, por exemplo, a gente está falando sobre meta. Então, a pergunta para as pessoas é: escuta, você tinha alguma meta traçada para 2022, e aí você conseguiu alcançar a sua meta ou suas metas? Deu certo, deu errado, foi frustrante, foi feliz? E para esse ano, você tem alguma meta? Ou você é uma pessoa que não está nem aí com meta, você não curte essa coisa de estabelecer meta e tal? E a gente fica conversando sobre isso, é um dos quadros, né, do meu programa. Que bacana. E você gosta de podcast também, né, Manuel? Você também curte podcast, né? Tudo que é comunicação, eu vou falar para você, hein? Eu gosto de comunicação pra valer. Ontem eu peguei um episódio de vocês lá e ouvi de ponta a ponta. Qual episódio? Eu gosto muito de comunicação. Você tinha me mandado dois links. Um era uma coisa mais, assim, objetiva. Uma moça lá contando a experiência dela do... Essa foi a animação lá. A animação da história do Natal dela. Foi pra uma festa, num dia de Natal. E teve um evento como esse aqui que a gente tá fazendo agora, que foi... um pessoal discutindo sobre história e o ensino, né? As coisas do ensino e tal. A educação no Brasil, acho que era esse episódio. Isso aí. Uhum. Bem interessante. Eu fiquei ouvindo de ponta a ponta. Legal, legal. Que bom que a gente conseguiu prender você o episódio inteiro. Isso é muito legal. Para nós aqui a gente fica muito feliz quando a pessoa fala: ah, escutei o episódio de vocês inteiro, porque sinal que a gente tá conseguindo prender a atenção das... Porque a gente sabe que, pô, a pessoa ficar uma hora escutando, né, um podcast, a gente sabe que é difícil, assim, porque, vai fazer outra coisa, ou às vezes acaba só colocando ali o começo só pra ver como é, por curiosidade. Então é legal a gente ter essa noção, né, porque pra nós é maravilhoso isso. A gente, quanto mais ouvintes a gente tem, é melhor, e a nossa taxa de aumento ali de minutos está aumentando, né? Então, isso é um sinal maravilhoso pra gente. Mas agora, Gabriel, chegou aquele momento, né? Eu tenho que fazer mesmo? Alguém vai ficar surdo, né? Uma coisa que eu esqueci de falar: você perdeu o episódio do Avatar, que o Giovanni fez um momento capcioso, cara. Ele fez. Você terminou de digitar? Eu vou ver esse negócio depois. Cara, ficou épico aquele momento capcioso dele. Então tinha um motivo pro meu computador dar pau, cara, pra eu fazer isso. É foda, mano. Então vamos? Vamos lá. Momento capcioso! Bom, o momento capcioso é... A gente, A gente sempre que tem um convidado de música, que pelo menos tem uma habilidade musical, a gente pede para ele cantar. Então, né, eu vou pedir para você cantar uma música, né, para nós aqui, Manoel, para a gente encerrar o programa, né, antes de encerrar, claro, eu vou dar os avisos finais, mas para a gente se encaminhando para o final, eu queria que você cantasse uma música agora para a gente. Será que você pode? Opa, com toda certeza. A gente está aqui falando sobre pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual, enfim, e há outras, né? Eu vou cantar uma das canções lá do CD Cantando 7 mesmo, chamada Respeito, né? Porque o respeito surgiu bem assim. Eu fui numa escola e lá o pessoal falou assim, a gente queria alguma coisa que a gente pudesse ensinar aqui para a juventude que frequenta e tal, que fosse algo assim, até voltado para a fé e tal, para a religiosidade, mas que não ficasse muito focado nisso só, que fosse um assunto aí... Foi engraçado, você perguntou como é que a gente compõe, né? A pessoa me fez essa solicitação quando eu cheguei lá na rua, eu já estava com isso aqui na cabeça, praticamente tudo pronto, né? Por causa dessa solicitação que a pessoa fez. Então eu vou tocar aqui ela é um tanto quanto repetitiva, mas vou tocar para vocês, tomara que o som não fique muito distorcido, né? A respeito de tudo, nos revela seu querer, mas nos dá livre arbítrio, nos permite escolher o que tange ao respeito. É importante saber. Não ficar só no conceito, ser capaz de oferecer, fácil é receber, todo mundo quer, dar é um dever, certo é fazer. Não conforme a gente acha, mas como deseja Deus, que a respeito de tudo nos revela seu querer, mas nos dá livre arbítrio, nos permite escolher no que tange ao respeito. Certo é fazer, não conforme a gente acha, mas como deseja ter. Como deseja ter. Aê, viva! Muito obrigado aí por hoje, parabéns, cara, muito bom, legal, impressionante. E a gente recebeu várias performances aqui já de músico, né, mas essa é a primeira vez que realmente uma pessoa com deficiência visual toca aqui pra gente. Cara, impressionante, bato palma e fico feliz que você tocou essa faixa aí desse CD que eu tenho aqui em casa. E, bom, no próximo podcast, que aí a gente ainda tá a confirmar a data, mas a princípio vai ser no dia 22 de janeiro, a gente vai receber o professor Abelino aqui, né, vereador aqui de São José, pra gente ter uma conversa com ele. Lá da Mônica, né, lembra da Marta? Mônica, então a gente conseguiu ter eu converso ainda até hoje com a Mônica, ela comentou que vai ver, trazer o professor Abelino pra gente conversar um podcast com ele, vai ser bacana, isso é uma conversa interessante, né, claro que é uma conversa assim, sem teor político, sem levantar a bandeira política, uma conversa só descontraída também, pra gente debater, conversar e tudo mais, né, eu vou deixar aqui nas redes sociais a Rádio Ecoar, do nosso querido Manoel. Você tem canal no YouTube, né, também, Cláudia, né, de Libras, né? Putz, tem um canal que não tá sendo muito movimentado, mas tem. É, vou deixar lá também o Cláudio Espinosa, né? Isso. Vou deixar o canal da Cláudia também, pessoal que quiser dar uma olhadinha no trabalho dela de Libras. É, deixar o link dos nossas redes sociais e lembrar que a gente também, né, como tivemos aí o episódio, o último episódio do Avatar 2, né, do filme Avatar, a gente teve o lançamento do nosso primeiro bichinho, né, Gabriel, o Jimito Paiacan, né, a gente lançou ele lá, vai estar tá ali no Linktree ali embaixo, vocês podem olhar ali que vai ser um dos últimos links ali, quem quiser ver ele no stand virtual ali embaixo, navegando pelas águas de Avatar, vai estar ali também pro pessoal. Então é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Manuel e a presença da Cláudia. Podcast incrível hoje, uma conversa muito legal. Com certeza vai ter mais episódios assim, né? A gente tem um projeto aí bem grande, a gente sempre trouxe essas causas dentro do nosso podcast, né? Como eu comentei para o Manuel, a gente trouxe já é a segunda pessoa que a gente traz com deficiência visual aqui para conversar, então a gente sempre abraça essa bandeira também. E a gente está aqui, né, pessoal? Sempre para trazer convidados legais, uma conversa sempre interessante. Bom, vamos ficando por aqui, então, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, valeu. Tchau.